Boa noite, bem-vindo a mais um momento de partilha e de otimismo sobre a vida e sobre o nosso ser, onde o coração tem o seu lugar. A alegria é vida. Não se deixe dominar pela tristeza, nem se aflija com preocupações. A alegria do coração é vida para o homem e satisfação lhe prolonga a vida. A mim se consola o coração e afasta a melancolia para longe, pois a melancolia já arruinou muita gente e não serve para nada. Inveja e ira encurtam os anos, e a preocupação faz envelhecer antes do tempo. Segundo o Rei Salomão. mujer no creó. Ficar triste é um sentimento tão legítimo quanto a alegria. Reclamar do tédio é fácil. Menos fácil é levantar da cadeira para fazer alguma coisa que nunca foi feita. Queria não me sentir tão responsável pelo que acontece ao meu redor. Felicidade é a combinação de sorte com escolhas bem feitas. Pessoas com vidas interessantes interessam-se por gente que é o oposto delas. Emoção nenhuma é banal se for autêntica. Dar certo não está relacionado ao ponto de chegada, mas ao durante. O prazer está na invenção da própria alegria, porque é do erro que surgem novas soluções, os acertos nos movimentam, nos humanizam, nos aproximam dos outros. Enquanto outros nem conseguem olhar para o lado. Sob pena de ver o mundo cair. Nosso maior inimigo é a falta de humor. Ninguém é dono da sua felicidade, por isso não entregue sua alegria, a sua paz e a sua vida nas mãos de ninguém, absolutamente ninguém. Somos livres, não pertencemos a ninguém e não podemos querer ser donos dos desejos, das vontades ou dos sonhos de quem quer que seja. A razão da sua vida é você mesmo. A sua paz interior é a sua meta de vida. Quando sentir um vazio na alma, quando acreditar que ainda está faltando algo, mesmo tendo tudo, remeta o seu pensamento para os seus desejos mais íntimos e busque a divindade que existe em você. Pare de colocar a sua felicidade cada dia mais distante de você. Não coloque objetivos longe demais das suas mãos. Abrace os que estão ao seu alcance hoje. Se anda desesperado com problemas financeiros, amorosos ou de relacionamentos familiares, busque no seu interior a resposta para se acalmar. Nós somos reflexo daquilo que pensamos diariamente. Sorrir significa aprovar, aceitar, felicitar. Então, abra um sorriso para aprovar o mundo, que quer oferecer o melhor. Com um sorriso no rosto, as pessoas terão as melhores impressões de você. E você estará afirmando para você mesmo que está pronto para ser feliz. Trabalhe. Trabalhe muito a seu favor. Pare de esperar a felicidade sem esforço. Pare de exigir das pessoas aquilo que nem você conquistou ainda. Destrutiva é um veneno. Critique menos, trabalhe mais. E não se esqueça nunca de agradecer. Agradeça tudo o que está na sua vida neste momento. A nossa compreensão do universo ainda é muito pequena para julgar o que quer que seja na nossa vida. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Se você anda repetindo muito, eu preciso tanto de você, ou você é a razão da minha vida, cuidado. É lícito afirmar que são prósperos os povos cuja legislação se deve aos filósofos. A inteligência é a insolência educada. Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Egoísmo não é amor, mas sim uma desvairada paixão por nós. O homem sábio não busca o prazer, mas a libertação das preocupações e dos sofrimentos. Ser feliz é ser, aos poucos, autossuficiente. É acreditar em si mesmo. É ser senhor da sua vontade. Je donne amour et je veux t'en revendre. Je donne amour. Alors, I wanna be friends. Busque sempre fazer as coisas com alegria, mesmo que sejam difíceis. Dê o máximo de si e acredite. Isso irá mudar o seu futuro. Down.

sabendo que à nossa volta todos nos querem bem. O mundo é dos que tornam a vida dos outros mais facilitada, dos que renunciam a criticar a vida dos outros, mas que a todo custo velam pela boa reputação. O mundo é dos que constroem fraternidade. O mundo é daqueles que já perceberam que a vida é curta e cá estamos para nos tornarmos melhores pessoas e deixarmos o mundo com a nossa pegada de bondade e de serviço. Here I am. In the land of the morning star. é bom partilhar a vida. Mas atenção, partilhe a vida com quem a merece. Partilhe a vida com pessoas positivas. Partilhe a vida com quem o ama o suficiente. Recuse-se a partilhar a vida com pessimistas. Esses jamais compreenderão as suas pequenas vitórias.

os nossos sonhos, as nossas motivações, ficamos com o mundo cheio de nada. Ficamos com as mãos cheias de coisa alguma. Aceite a vida, transforme o que pode transformar, colabore em algo otimista e quando estiver menos bem ou mais deprimido, crie. Crie qualquer coisa que lhe dê prazer. Se gosta de cozinhar, prepare o jantar. Se gosta de escrever, escreva um poema. Se gosta de brincar, provoque uma partida a um amigo. Se gosta de rir, invente uma anedota, mas seja criativo. A palavra criar cria defesas ao ser deprimido. É preferível ser criativo a ser deprimido. Portanto, a escolha muitas vezes está na nossa mão. É preciso que tomemos consciência do que somos e do que temos, mantendo sempre a nossa individualidade, a nossa alma de pássaro. Boa noite. Fique bem. Beijinhos.